pena fosse essa altura a definição. Essa é sua decisão. Pros outros cê tá à toa, mas sua cabeça não para, maquinando qual será a próxima parada. Na mente há necessidade de ser coerente, mas às vezes o sangue determinado a não sair da corrente. Muitas ideias na cabeça, pouco dinheiro no bolso. Pode crer, compadre, tu é funk até o caroço. Só pro funk. E falando nisso, meu compadre Pedro, funk representante do Manifesto 02.